não tem nada a ver com lógica nem com religião. A fé te faz chegar onde não alcança a visão. Esperança não é utopia, é acreditar e vencer. Se for acumular derrota, cê desiste de viver. Tudo na vida tem escolha, dois caminhos a seguir. O livre-arbítrio não é tão bom se for parar pra refletir. De onde eu venho, o sol queima as costas dos neguinhos. Nos faz lembrar que nesse mundo não estamos sozinhos. Que tem alguém maior que eu olhando por mim, pra me dar motivação quando eu pensar que é o fim. Cresci e aprendi a batalhar pelo que espero. Correr atrás pelo meu sonho é o que mais quero. Dificuldades tenho, difícil é enfrentar. Bater de frente, fica firme, não cair, derrubar. Humilhação já vivi, derrota eu já venci. E aprendi a ser homem antes de ser MC. Quantos não já ouvi dizendo que não vai dar, batendo a porta na cara, falando pra não voltar. O meu sonho realizei ao longo dessa corrida. Se for pra voltar pro nada, eu volto de cabeça erguida. Vejo de longe quem duvida e não acredita em mim. Me vê só como um derrotado ou algo do tipo assim. Mas tá tranquilo, pois eu sei que não corro perigo. O mesmo Deus que esteve com Davi hoje tá comigo. Fé em Deus, me tirou da derrota e me deu vitória. Fé em Deus, me tirou a humilhação e me deu glória. Fé em Deus, pois o sangue foi derramado por mim. Eu vejo só o começo quando você vê o fim. Fé em Deus, me tirou da derrota e me deu vitória. Fé em Deus, me tirou a humilhação e me deu glória. Fé em Deus, pois o sangue foi derramado por mim. Eu vejo só o começo quando você vê o fim. Cada tombo que eu tomei, pode crer, me fortaleceu. Cada noite em claro, escrevendo rap, sei que rendeu. Minhas lágrimas se misturaram com o meu suor. Não falo isso pra que você me olhe com pena ou dó. Só pra dizer que o pouco que tenho, eu que conquistei. Se o caminho tem espinho, só agora que sei. A vida não tem manual, cê aprende vivendo. E se errar de opção, cê continua aprendendo. Vejo flores em uma plantação seca no deserto. Vejo espinhos e dificuldades no caminho certo. Vejo tiro, vejo bombas, vejo corpo no chão. Ouço gritos e problemas, mas vejo solução. Dinheiro é bom, mas não é combustível pra vitória. Os verdadeiros tão aí sem receber nenhuma glória. Nas derrotas que eu tenho sede de vencer. Só jogando cê sabe se vai ganhar ou perder. Em cada batalha tem um vencedor. E na luta com meus problemas não quero ser o perdedor. Vivo um dia de cada vez, mas também sonho alto. Pra dar um show nem sempre é preciso de mic ou palco. Eu sou sobrevivente desse mundo cruel. Deus já deu o sinal, agora o limite é o céu. O que aprendi não foi em vão, eu levo pra vida. Me sinto vivo cada vez que escuto essa batida. Fé em Deus, me tirou da derrota e me deu vitória. Fé em Deus, me tirou a humilhação e me deu glória. Fé em Deus, pois o sangue foi derramado por mim. Eu vejo só o começo quando você vê o fim. Fé em Deus, me tirou da derrota e me deu vitória. Fé em Deus, me tirou a humilhação e me deu glória. Fé em Deus, pois o sangue foi derramado por mim. Eu vejo só o começo quando você vê o fim.